beat, ilusão. Vai, vai, vai. Vamos arrochar, essa é pra beijar na boca. Vamos beber porque o mar tá difícil, sardinha. Que tipo? Ilusão. Vem comigo assim, ó. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai cuidar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. E arrumei minhas malas, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Que tipo? E a mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. E agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor, amor, amor. A mala é falsa, amor. E aí? Engole o choro, novinha. Você sabe que eu iludo, mas eu sempre vou estar por aqui, né? Vai! Só